viver em liberdade. Será que saberás viver em liberdade? Será que saberás viver em liberdade? Será que saberás viver em liberdade? Será que saberá viver em liberdade? Será que saberá viver em liberdade? Será que saberá viver em liberdade? Será que saberá viver em liberdade? We'll be right back.